uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a escola pública e particular do ensino básico, né, da educação básica. Este é o espaço onde professores, alunos, enfim, qualquer pessoa da comunidade tem aqui a sua oportunidade para falar sobre educação, né? E nós trazemos aqui assuntos diversos, inclusive relacionados com a disciplina que a gente leciona. E alunos também que têm algum dote artístico, o intelectual também, são convidados para que estejam aqui. E a gente faz esse convite extensivo a todas as escolas, né? Essa é uma iniciativa, esse programa é uma iniciativa da Escola Jesuíno de Arruda, mas a ideia é que todas as escolas participem desse programa. E hoje nós estamos aqui entre amigos, professores e ex-alunos. A Escola Jesuíno tem essa característica, os alunos, mesmo após formados, eles continuam com algum elo com a escola ainda. O que nos deixa um pouco felizes, não é, Cléber? Isso é legal, Cléber. Isso. E para conversar aqui sobre... Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Visto que nós estamos completando 70 anos do término da Segunda Guerra, então vamos conversar um pouquinho sobre, mesmo porque achamos que é de suma importância que a gente discuta isso, porque a Segunda Guerra Mundial trouxe consequências que a gente está vivendo até hoje, né? A questão do Holocausto, foi um genocídio que não pode ser esquecido, enfim, a gente tem que sempre relembrar a Segunda Guerra. E para isso nós estamos aqui com o professor Clésio Aniceto, com o professor Sérgio Alberto, com os alunos, o Will e Ian. Parece dupla sertaneja, pensando certamente em fazer uma dupla sertaneja. Aliás, são ex-alunos, mas são queridos nossos aqui. Vamos conversar sobre isso aí, né? Bate-papo meio que informal, com foco na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Parece, né, Sérgio, que as pessoas têm uma memória meio curta, né, com relação a quando acontecem essas tragédias mundiais. E parece que, pelo menos aqui no Brasil, não se lembra muito, não se dá tanta importância. Haja visto que o Brasil participou ativamente, né? Inclusive, na época, foi obrigado a participar em troca de algumas regalias norte-americanas, né? E a gente não pode esquecer das pessoas que foram lá, né? Defender a nossa bandeira, de uma forma ou de outra. Foram lá, participaram, ficaram por lá, tombaram no solo italiano. E a gente tem que sempre estar relembrando isso, para que isso seja uma coisa que fique no passado. A humanidade, ela tem que começar a resolver os seus problemas através da conversa, do diálogo. Não mais usando armas, nem coisas que, por exemplo, possam afetar outros países ou, de uma certa forma, prejudicar outras pessoas, porque a gente está no mesmo mundo. De uma forma ou de outra, a gente tem que pensar em todo mundo, né? E a gente não pode esquecer isso, né, Sérgio? Sim, ótimo, muito bem colocado, Clésio. Antes de mais nada, boa tarde aos ouvintes, né? Agradecer também a presença, né, do Ian, grandes amigos nossos, né? Conhecemos na escola, são professor aluno aí, e sem dúvida, agora que já formados, são amigos, bem-vindos, participaram ativamente no passado e agora, primeira vez esse ano, são sempre bem-vindos, muito legal. O Clésio disse a questão da memória, né? Falou a respeito da memória desse conflito, 70 anos. Agora 2015, e sem, não há sombra de dúvida que influenciou, para não dizer que moldou, uma série de aspectos da nossa atual configuração geopolítica. Até, curiosamente, essa semana passada, uma aluna me perguntou, né, ela observou, acompanhando os noticiários, aí, o caso daquele jornalista japonês que foi sequestrado pelo Estado Islâmico, né? e foi executado ainda, apesar de, né, de todos os apelos, né, pedido de clemência, tanto da família quanto do próprio governo japonês. Ele foi tido como refém e acabou executado, uma barbaridade. E ela viu que o Japão não podia executar nenhuma tentativa de resgate ou uma ação militar internacional, como faz tanto nos Estados Unidos, né, de invadir, ou então, no caso aí, enfiar os chamados Black Ops, aí, os agentes, né, para tentar executar atividades de resgate, enfim, né? E por que que o Japão não podia? Por que que ele estava limitado? Ela ressaltou alguns trechos da matéria ainda que estava quão limitado é o exército japonês, e ele nem sequer pode ter o que, né, nós chamamos de forças armadas. Ele tem uma força de defesa, ele é uma força de segurança nacional, por assim dizer, que mais trabalha na recuperação pós-catástrofes do que em atividades militares propriamente ditas. E aí ela perguntou por que que isso é, né, isso acontece. Eu disse, olha, é uma longa história, a gente tem que voltar lá no conflito mundial de 33, de 39 a 45, na Segunda Guerra, para entender como o Japão sai dessa guerra e por que ainda hoje ele tem essas limitações. Então, isso é um exemplo, né, que foi acabou desencadeado por um evento bem recente e que demonstra como que esse conflito, apesar de 70 anos aí passados, ainda tem as suas marcas, suas reminiscências nos dias de hoje. É importante entender, não só pelo entendimento do mundo de hoje, para a compreensão do que é o mundo, mas também, né, para a galera que aí está na escola e que vai prestar, né, vestibulares, é um tema recorrente também. É importantíssimo saber, sim. Não é só isso, tem um exemplo, né? Existem vários que podem ser trazidos à luz ao longo dessa conversa. Acho que é uma conversa muito profícua, tem muita coisa para se falar esse tema, tanto no campo aí da curiosidade, como também na retrocedendo um pouquinho também, né, Sérgio? Isso tem a ver com o neocolonialismo, né? É. Um pouquinho antes da Primeira Guerra, quando a França, por exemplo, dominou a Argélia, né? É isso? Sim, desrespeitando completamente a cultura local, etc. Tem diretamente, não está diretamente ligado, mas o caso desse ato terrorista do que aconteceu na França, talvez tenha alguma coisa, alguma ligação. Né? Só que atacou lá a França, é edição do Iêmen, né? Que acabou atacando o jornal lá, que foi motivo de o tema de uma das nossas conversas. Faz parte da Al-Qaeda, que é uma rede, né, que existe ranço aí por conta das práticas coloniais. Estou citando o caso da Argélia. Mas ali tem mais uma questão de fundamentalismo islâmico, né, religioso, de intolerância mesmo, de atacar, no caso ali, um folhetinho que fazia piada, né, que era sarcástico quanto à imagem do profeta Maomé e outros líderes religiosos pelo mundo. Mas a questão é que, se a gente fosse procurar realmente as raízes, né, desse conflito, é impossível entender a Segunda Guerra Mundial sem antes ter entendido a Primeira. Como já disse, uma sequência da outra. Tem alguns historiadores que ainda colocam dentro de um único bloco, né, com uma única guerra que teve aí um período, né, de 20 anos para, né, de refratar um período de dormência até ela eclodir novamente, dado o quão mal resolvido foi a Primeira Guerra Mundial. E se a gente for buscar, então, uma causa para os dois conflitos, como eu disse, podem ser colocados aí no mesmo patamar, na mesma nomenclatura, guerras mundiais, a gente tem que voltar, sim, a esse capitalismo violento do século XIX mesmo, de expoliação, né, do roubo mesmo, imperialismo deliberado que rolou, principalmente na África e também na Ásia, por parte das potências europeias. E essa má distribuição dos recursos gerou uma rivalidade que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, e especialmente o término dela, né, ocasionou o surgimento do nazifascismo, totalitarismo. E, enfim, nós temos aí o surgimento de um dos fatores essenciais para a eclosão do conflito, que é o nazifascismo. Não é o único, né? Tem gente que acredita que o único motivo da guerra foi, né, a destruição da Alemanha nazista, da Itália fascista, e, né, no caso do Japão, também imperialista, monarquista. Mas existem outros fatores aí, econômicos principalmente, que levaram ao conflito, tá? Não é só essa questão de que às vezes passa assim pelo cinema, especialmente sendo norte-americano, que tenta colocar as coisas como uma luta entre bem e mal, né? Uma coisa assim, de nós somos os salvadores da humanidade. Não, existem interesses econômicos em todos os lados, tá? Não tem como dizer isso, ficar, existe apenas a questão do mérito, não, né? E de interesses, né? que a gente pode... O que, que vocês acham que isso trouxe para o Brasil, o Will e o Ian? Essa, a consequência da guerra. Isso. No próximo bloco vocês comentam, tá? Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Ensino básico em revista. Com o programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui entre professores e alunos e ex-alunos conversando sobre a Segunda Guerra Mundial. No último bloco se questionou aqui qual teria sido a consequência, como que as consequências, né, da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. O que é que levou o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial? Como é que Getúlio Vargas agiu em relação a isso? O que eu sei é pela aula do Sérgio, né, que ele explicou pra gente e tal, que na época da Segunda Guerra o Getúlio Vargas era até meio pendido pelo lado fascista e tal. E Mussolini chegou até a mandar a filha dele, eu acho, aqui pra conversar com ele aqui. Então, se o Sérgio, se eu tiver errado, o Sérgio me corrija. Não, tá bonito, tá tirando 10. E... tá bacana. Não, mas isso aí mesmo. Aí então ele dava uma pendida pro lado fascista e nos Estados Unidos o Roosevelt ficou sabendo disso, né? Aí virou tudo aquilo. Ele veio pra cá. Deu uma pressãozinha aqui. Ele falou assim, não, Que o Brasil acabou entrando com os Smoking Snakes. Smoking Snakes. Entrou pelos lados dos aliados e tal. Aí começou, declarou guerra pra Alemanha, pra Itália e foi em fundo. Foi nessa época que aconteceu o caso daquela moça que foi mandada lá para a Alemanha, Olga Benário. A Olga Benário. Inclusive tem até um filme. Sim. Que quando ela foi mandada, ela estava grávida, teve um filho. Aliás, um bom filho. Bem dirigido. Tem uma série de bons filmes, né, inclusive, né, nacionais mesmo, que tratam desse assunto. Tem um outro que toda vez que eu vou citar, me esqueço o nome, mas é um filme, ele tem uma pegada de teatro, assim, o Tony Ramos e aquele Dan Stuba, que é um clone do Tom Hanks, assim, versão nacional, e eles fazem um filme, agora eu não me lembro se é De Volta para Casa, enfim, mas é um filme, basicamente, uma série de diálogos entre o personagem do Tony Ramos, que ele é um agente do comando de caça aos comunistas do Vargas, né, um torturador muito experiente, por sinal, e que vê o Dan Stubo, que interpreta muito bem um polonês fugido da guerra, que pode ser supostamente um fugitivo comunista lá, né, das áreas ocupadas pelo nazismo, ou um próprio nazista também fugindo, né, no final da guerra. E o filme coloca todo aquele contexto mesmo, né, de paranoia por parte do governo local, do governo brasileiro, identificar cada um desses indivíduos. O Dan Stubo, que ele é um seminarista, né, um coitado, e é tratado de maneira assim grotesca por esse personagem Tony Ramos aí, que é um inspetor. É muito legal também, a interpretação bacana. Olga é um excelente filme para tratar desse período, entre outros. Um outro filme também pouco falado é um que trata de uma seita, não sei se é bem uma seita, mas um grupo que existiu aqui no estado de São Paulo mesmo, inclusive atuou na Liberdade, que era assim chamada um grupo de japoneses, falo seita que tinha uma pegada também meio espiritual, mas basicamente é por conta do culto ao imperador. A seita Shinohidai, ela era composta por ex-militares, né, ou militares aí que de alguma forma vieram parar no Brasil, advindos do exército imperial japonês, e eles se recusam a admitir a derrota, né, em 45, e esses sujeitos aqui vivendo no Brasil, descendentes ou por japoneses imigrantes, eles atacam, né, a golpes de katana, os japoneses que aceitam a derrota, que deixam de usar o uniforme, muitos vão pra cadeia, né, eles brigam entre eles também, ou com as autoridades brasileiras, e o filme se chama Corações Sujos. Muito bom, vale a pena assistir também, porque é um lado meio obscuro das consequências da guerra aqui pra gente, e que teve desdobramentos até posteriormente ao conflito, né, por conta dos japoneses que eram mais apegados a essa ideia do culto, né, a divindade do imperador, a superioridade bélica do Japão. Eles não aceitavam a derrota lá em setembro de 45, a da rendição japonesa. Esse ano, inclusive, está saindo agora, esse mês está em cartaz em alguns cinemas, um filme bacana. Aquele... Isso. Já tá em cartaz, eu não sei. Tá. Eu protestei um pouco porque eu vi que todos estão dublados, né? Eu acho terrível, não tô leve com dublado, mas tem que entender que essa é a nova realidade, hein? Eu, sinceramente, eu sou o contrário. Eu já não gosto, eu acho que o filme dublado arrebenta com a edição de som do filme, fica muito ruim, mas enfim, né? Tá a internet aí pra gente, né? Vamos dizer aí, compartilhar. Outros termos que, né? Enfim. Mas o filme aborda, assim, né? Promete aí com a atuação do Brad Pitt, né? Tem um outro aqui, Shia LaBeouf, que é um bom ator. Eles estão ele é um destacamento de tanques, né? É, o Brad Pitt já mitou já no Bastardos Inglórios, né? Vamos ver o que vira. Bastardos Inglórios é um bom filme, só que lembra, é uma ficção, tá? Pra quem gosta do tema e vai assistir, por favor, tem gente que vai pra aula, não, no meio de hora chega naquela parte do cinema, falou, não, calma. Professor, mas e aí, qual que é a hora que tem o cinema? Ela falou, não, vamos com calma aí, que o Tarantino aí, em alguns momentos, fantasiou, né? Fantasiou bastante. Tanto a produção cultural, quanto também a indústria, né, midiática, dos games, aborda demais esse tema, né? Segunda Guerra Mundial é um tema recorrente em joguinhos de guerra, de estratégia, é uma outra forma também de estudar o tema, de se aprofundar nisso, né? E não acho que seja perdido, né? Existe um certo preconceito aí, principalmente dos professores mais tradicionais, em lidar com esse tipo de material um pouco mais recente, mais novo, mas sim, os games oferecem uma abordagem legal, de interação, né? E para aqueles que gostam de acompanhar a história, os jogos em alguns momentos, né, alguns relatam episódios, personagens realmente que atuaram, que existiram aí no âmbito de operações da Segunda Guerra Mundial. É uma forma de se adentrar no tema, é legal. Vale essa ver a ótica norte-americana? Muitos dos games oferecem essa ótica, né, estritamente norte-americana. É importante saber disso, porque a maior parte dos estudos também, né, estão lá. Que desenvolve, né, os grandes estudos em programadores, porém existem estudos franceses que oferecem uma abordagem legal também, ingleses, né, uma visão, mas aí no caso do cenário europeu, do conflito, existe agora uma onda de jogos também russos que abordam esse tema, é bem legal, porque em virtude até mesmo aqui da nossa proximidade, né, nós tivemos ao longo do tempo uma visão bastante americanizada do conflito, por conta da nossa aliança, como foi dito aí também pelos meninos, bem lembrados, o presidente Rússia, Vietnã, os Estados Unidos, é que vai de certa forma pressionar e patrocinar a entrada da FEB, né, da Força Expedicionária, assim como também da FAB, a Força Aérea Brasileira, no conflito. Então a gente acaba deixando de entender muito bem, ou então, né, ou chega de maneira um pouco distorcida os acontecimentos e a importância dos acontecimentos no lado leste do conflito, né, no lado de lá, o fronte oriental, que em termos numéricos foi muito maior e muito mais catastrófico. A União Soviética, né, na época, até foi que teve mais perda, né? Que foi uns 20% do território dela. Foi descomunal, né? Em comparação aos outros, né? Ele chegou mesmo a própria Alemanha, que perdeu o conflito, não chegou a sofrer a mesma destruição física e humana que a União Soviética. Mas isso está relacionado a uma série de fatores, inclusive a própria resistência deles, ou as táticas utilizadas pelo Exército Vermelho, que. O frio, né? As condições, né? Você tem um cerco ali a Leningrado e outros, o próprio Batalha de Stalingrado, que são coisas, são acontecimentos assim, verdadeiros hecatombes, né? Dentro do conflito como um todo. Mas até 1917, a União Soviética, né? Ela não era ela não existia. Não existia, né? Ela começou a existir a partir de 1917. Revolução de outubro. Na verdade, a denominação vem só em 1921, 1922. Então, né? Mas até essa época, que funcionava a época dos czares russos, e o que aconteceu? Era praticamente sucateado o exército deles. Tanto é que eles entraram na guerra com aquelas armas de... Do século passado. Aquelas armas de carregar no ferrolho, né? Que os caras tinham que colocar as balas lá. Então, basicamente, isso aí poderia estar explicando o quanto eles... Não, mas de fato, isso que você está falando é pura verdade. A gente tem, né, relatos e também uma série de estudos que comprovam a situação precária do exército czarista. Porém, houve sim uma militarização intensa nos anos em que o Stalin assumiu o poder na União Soviética. Ele assumiu quando? Após 22, né? Após a morte do Vladimir Lenin, existe a disputa entre Trotsky e o Stalin. Já dentro do período da guerra. Mas Lenin assumiu quando? Lenin assumiu em 1900 e quando? Na Revolução. Ele encabeça todo o processo 18. Revolucionário, né? Desde o ensaio geral lá, que antecede em cerca de 10 anos o próprio conflito, Lenin já era um líder marxista dentro da União Soviética e atuante, né? Mandado embora, preso, exilado. E depois que a eclosão do conflito conflito, existe uma disputa interna, existe uma guerra civil com influência de países estrangeiros que tentam barrar o avanço do socialismo na Rússia. O Lenin adoece e morre em 22, né? A partir daí, sim, aí tem aquela disputa entre o Stalin e o Trotsky, que antes eram camaradas e passam a se odiar intensamente. Inclusive, Lenin parece que até... Ele tinha até deixado tipo uma carta para que Stalin não assumisse, né? Não assumisse, que Stalin não era certo, não era de Deus, né? Mas um intervalinho, a gente voltou já já. Ensino básico em revista. Terceiro bloco do programa Ensino Básico Revista. Hoje aqui num papo entre amigos, professores e ex-alunos, né? E Clésio, professor Clésio, professor Sérgio, os alunos, ex-alunos, o Will, o Ian e eu, o professor Toninho, nós estamos aqui conversando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente falou assim de uma forma meio que aleatória, de várias, né, várias coisas sobre a guerra, mas não falamos de uma forma mais didática. Então eu vou pedir para que o Sérgio nos fale um pouquinho sobre as razões da Segunda Guerra Mundial, por favor, Sérgio. Certo, a gente acabou enveredando aí por certas minúcias, até mesmo do final do conflito, né, mas é importante seguir uma ordem, sim, até mesmo para quem não é familiarizado com o tema. Não, porque a gente está avisando vestibular, né? É, justamente. Bom, se a gente for precisar fazer assim, como eu disse, né, razões, motivos, antecedentes que levam ao conflito, a gente não pode descartar a Primeira Guerra Mundial. A gente tem um revanchismo muito forte pelo que ocorrido na Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial é um conflito que vai de 1914 a 1918 e que uma das principais motivações foi, sem dúvida, a má distribuição das colônias, corrida colonial do século XIX. Alguns países muito favorecidos, outros menos. Até o assassinato do Francisco Ferdinando. Exato. Pelo Gavrilo Príncipe. Exato, que é um bósnio, né, na região de Sarajevo, que ocorre esse atentado, é o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Atentado de Berlim. Na verdade, o arquiduque Franz Ferdinando, ele era do Império Austro-Húngaro, né? Essa divisão da... Ah, a divisão, da, sim. Em 1885, a Conferência de Berlim determina o que vai ser da França, o que vai ser da Inglaterra e tal. A gente sabe que alguns países levaram grande vantagem, ou seja, mais colônias significava vantagens na conjuntura do capitalismo, né, digamos assim, industrial, a quantidade de matéria-prima que você conseguiria obter, as áreas de exploração seriam infinitamente maiores. A Inglaterra leva uma grande vantagem, ela passa a ser dona de um terço do planeta Terra depois dessa conferência. É uma coisa absurda. E isso levou ao conflito. As novas potências estão surgindo também. Os países recém-unificados, como a Alemanha, a Itália, eles também querem o seu pedaço do bolo, a sua fatia dessa divisão, e acabam tendo suas expectativas atingidas, né? O fato que esse conflito acirrou as diferenças, as rivalidades econômicas militares da Europa. Uma vitória, sim, marcada, né, pela presença dos Estados Unidos entrando para a Entente, né, o grupo formado pela França e Inglaterra, antes da Revolução, a Rússia. E uma total sujeição da Alemanha após 1918, no Tratado de Versalhes em 1919, onde o bloco encabeçado pela Alemanha, também da Itália, que passou de um lado para o outro seguidas vezes, o antigo Império Austro-Húngaro foi desmembrado, depois o Império Turco-Otomano, que acabou desmembrado também no final da guerra. Para esses países foi humilhante toda essa condição de derrota. É fato de que o Tratado de Versalhes, ele visava apenas punir os países, né, segurado pelas potências vencedoras. Principalmente a Alemanha. Especialmente a Alemanha, que era vista aí pela França e Inglaterra como um grande rival e um problema, né, se passasse até as colônias. Tanto que ela foi privada das colônias, passou a não poder ter mais exército, foi prejudicada de várias formas. Isso gerou um revanchismo muito grande. A população alemã entra numa crise, assim, não só econômica, mas também uma crise moral. Até o nome do país é preciso mudar. República de Weimar. Bem lembrado, né? Exatamente. Que vai substituir, né, a Deutschland, né, a Alemanha em si. Isso para um país formado, né, de uma elite militar assim, né, orgulhosa, né, os antigos prussianos, isso é uma coisa vexatória. O ódio gerado, né, na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial é, sem dúvida, um dos catalisadores dos combustíveis para o surgimento e o emplacar do nazifascismo, do nazismo de Hitler, assim como a Itália também, que tem um panorama, uma condição aí que facilita o surgimento desses regimes que pregavam a guerra como solução a todos os problemas. Então a gente pode dizer que eles acabaram aí sendo um dos fatores que levaram ao conflito, porque o discurso era um discurso bélico, né? O tratamento, o governo, a propaganda toda incentivava o militarismo de maneira exacerbada. Nacionalismo, como sempre, um problemaço, né? E ainda tinha a questão da população que estava passando por dificuldade, né, na época da Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra, os preços exorbitantes, faltava alimento, faltava tudo, e aparece um sujeito prometendo milagre, né? É, a maior inflação já registrada na história é na República de Weimar, né? Que é um aumento de 200% ao mês. Uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Caracas, né? 200% ao mês? A bala estava completamente endividada. Nossa. Né? A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, foi obrigada a pagar cada bala disparada pelos países vencedores, né? Fora os gastos da própria destruição do seu território. Então, ela estava completamente arruinada. Isso é fato. E, como eu disse, revanchismo da Primeira Guerra Mundial. Né? O totalitarismo, que pregava a guerra como solução para todos os problemas. Entra aí também a figura, né, central, que Adolf Hitler, que vai desencadear uma política de alianças ali dentro da Europa, inclusive está arrastando o Japão, né, para dentro do conflito, tá lá do outro lado do mundo, na Ásia, justamente para se guarnecer contra um ataque à participação dos Estados Unidos, que ele já previa ser algo aí que cedo ou tarde não seria. Certo, a gente tendo essa atual conjuntura, preciso entender também que as nações, né, que deviam fiscalizar esse tratado de Versalhes, falavam, né, deviam estar ali de olho, ó, os países estão se rearmando, né, ó, esses governos aí que estão pregando a guerra, né, esse tratado de Versalhes do final da Primeira Guerra Mundial deveria impedir que a Alemanha, principalmente, se rearmasse, e falhou completamente. Liga das Nações. Né? Foi uma falha, a Liga das Nações seria, as Ligas das Nações, perdão, seria o embrião da ONU, né, hoje, mas ela falhou completamente. Evitar a retomada do conflito, especialmente porque a gente tem que entender por que eles gostariam que existisse outro conflito. Né? Por mais que a indústria bélica tenha importância, né, nos países, existe o fato de que eles viam o surgimento de regimes totalitários, especialmente ali na Alemanha, para baixo na Itália, como uma forma de evitar também a propagação do comunismo da União Soviética. Daí eles faziam vista grossa. Então toda vez que os países, né, inquiriam em conferências e falavam, olha, o que vocês estão fazendo aí? O que é essa nova fábrica de tanques, essa nova fábrica de aeronáutica? E não era proibido? Esse produto, o nosso problema é ali com o bigodudo do Stalin e a gente vai atacar a União Soviética. Então diante disso, a Alemanha e a França fizeram vista grossa, e essa foi a grande sacada, né, do líder da Alemanha, Adolf Hitler, no começo do conflito, selar um acordo de não agressão com a União Soviética e voltar toda a sua atenção para os países que os venceram na Primeira Guerra Mundial. Só para um revanchismo, a França estava do lado, né? A França isso. Até era um país rural ainda na época, não tinha evoluído muito na indústria, nas coisas ainda, estava abaixo dos outros. Principalmente a região norte, né, acompanha a Normandia, que é tão explorada em filmes aí, né, já que abordam o final da guerra, você pode reparar como que ainda é um país muito rural. Dependia dos cavalos até para puxar canhões, essas coisas todas. Bem observado, exatamente. Então essa disparidade que a gente já via na Primeira Guerra Mundial, ela se acentua na Segunda. Mas existem algumas passagens interessantes, não sei se você se lembra até dos vídeos, né, que a gente via lá na aula da última carga da cavalaria polonesa. Nossa. É muito curioso isso, né? Se basta a disparidade da tecnologia nesse conflito, né? Durante a invasão da Polônia, isso que precede a França, né? Só vem antes ainda. O começo da guerra é a própria invasão da Polônia em setembro de 39, pelas divisões alemãs. E nesse, né, só para citar essa anedota, a disparidade era tão grande que os generais poloneses, quando recebem, né, por rádio a informação de que a cavalaria alemã está adentrando fronteira, a 7ª cavalaria alemã acabou de cruzar na sua fronteira, né, estamos atacando. E eles falam, não, mas a cavalaria polonesa é muito famosa, nós temos os melhores cavaleiros. E destacam lá, né, um ataque em carga da cavalaria polonesa. Só que a grande questão é que a cavalaria polonesa realmente era formada por cavalos, né, de carne e osso, ao passo que a cavalaria alemã é uma cavalaria blindada, são tanques, né? São tanques de guerra ali, os Stug, aqueles tanques que aparecem no começo do conflito, os Panzers. E é um massacre, né? É uma coisa absurda, né? As imagens são terríveis, botar os cavalinhos não tem culpa nenhuma. Uma pena de ação, assim, mas, né, são destruídos. Isso mostra a disparidade, sim, tecnológica, mas isso está também relacionado com as próprias colônias, enfim. Então, vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já. Ensino básico em revista. amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, o espaço da escola pública, da educação básica aqui na Rádio SCAR. Hoje nós estamos conversando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Dado que esse conflito está completando 70 anos, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E para isso aqui nós temos os professores Clésio, o professor Sérgio e os ex-alunos Will e Ian. E eu, Toninho, né, nós estamos com o trabalho técnico do Henrique Gentil e estamos aqui conversando sobre a Segunda Guerra. Vamos fazer um exercício de futurologia, vamos virar mãe dele agora aqui, né? Se o Hitler, ao invés de tentar dominar os países pela força bélica, tivesse tentado dominar os países, igual os norte-americanos fazem hoje e fizeram, pelo poder econômico, como você acha que estaria o mundo hoje, Sérgio? E vocês? Ian e Will? Se o resultado da guerra, não teria havido guerra. Sim, vamos supor que não tivesse havido guerra. Que o Hitler tivesse usado um pouco mais a inteligência dele e falou, não, peraí, ao invés de eu fazer guerra, eu vou dominar esses trouxas pela economia. Já que vocês falaram que a maioria dos países ali na época eram um país agrícola, né? Uhum. E aí a Alemanha na época já era uma potência industrial, tecnológica. Tanto é que as grandes invenções da época era tudo alemão. E se esse cara tivesse usado essa inteligência para fazer a dominação através da tecnologia, como isso acontece hoje, em vez de ter feito a guerra, o que você acha que seria o mundo hoje? Bom, posso começar? Manda bala. É uma pergunta interessantíssima, né? Eu acho legal essas perguntas de e se, né? É. Se fosse diferente. É muito bacana, legal. Eu penso o seguinte, a guerra sim, ela seria inevitável até mesmo pelo próprio discurso do nazismo que pregava a guerra como salvação, né? Mas existia sim uma grande possibilidade disso acontecer, porque na época o nazifascismo, o fascismo do Mussolini era moda aqui no Brasil, como eu disse, né? Acho que o Ian e o Will comentaram no outro bloco. Era um produto tipo exportação mesmo. O Hitler chegou a ser capa da Time. Não sei se vocês sabem disso. Ele chegou a ser justamente pela revolução econômica que ele promoveu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Ele foi, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, existiam políticos, inclusive o Hindenburg, que é um piloto famoso lá no norte-americano, era um grande apoiador. Existia o Henry Ford, era um antissemita, assim, patológico, né, que também apoiava as políticas antissemitas lá, as políticas de segregação do Adolf Hitler, sim, existia a possibilidade dele propagar essas ideias para o mundo, como ocorreu. Nós temos células nazistas aí que operaram até o começo da guerra livremente em vários países. Tá, uma semana antes da guerra havia desfile do partido nazista em Londres. Para você ter uma ideia de como que existia sim um apoio, e os partidos de extrema direita se apoiavam e visualizavam lá na Alemanha, fazendo então, uma espécie de meca, né, até. Filósofo, meu grande filósofo também apoiava. Existiam muitos. Toda aquela questão da pseudociência associada, né, à crença do nazismo de superioridade da raça branca. Isso aí era uma coisa que pegava, né? Para os brancos, principalmente, que adoravam. Heidegger. O da camisa? Da Ehring? Não, não sei. O filósofo. Não tem o Heidegger. Desconheço, Toninho, de verdade. Você corta esse pedacinho. Dá uma paradinha, por favor. Tá? Assim. Sim, agora eu saquei, é verdade. Agora eu entendi, eu tava pensando no Ehring, eu falei, velho, já imaginei aquele passarinho. É Hollis, o original da Ehring, então mas passarinho. Mas a pronúncia é essa, né? Não é Pode crer, ele também é do darwinismo social, né? Da ideia da superioridade, é uma ideia. Você sente tipo a armadura do Nietzsche? Então dá pra segurar um Nietzsche ali? Tá, pode cortar. Sim. Então não precisa cortar. Eu que não entendi, desculpa, Toninho, não entendi. Então você retoma o papo. Você concorda então com isso? Discute. Eu tinha perguntado se você estava dizendo que o nazifascismo tinha, né, seguidores em várias partes do mundo, né? Uhum. E, inclusive na filosofia, né? Você tem o Heidegger. Verdade. Certo? Sim, existem teóricos, né? Uhum. primeiros teóricos aí que ajudavam a propagar essas ideias. E depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, se tornaram um tanto quanto viúvos. Então, Clésio, eu não sei se essa é a sua resposta. Essa possibilidade existia sim, havia uma alternativa da conquista, primeiro da ideologia de muita gente, só para depois acabar com aqueles que não estavam muito convencidos, como o rolando da própria Alemanha. Só que a gente tem que pensar também que a personalidade do Hitler era de alguém megalomaníaco, né? Ele realmente acreditava na superioridade, não só biológica, mas também bélica dos alemães, do povo germânico de modo geral, e acreditava que a guerra não seria algo difícil para eles, né? Bastava ele ter a conjuntura correta. Novamente, retomando isso que eu falei no começo, dá para se trabalhar esse tema com livros, filmes, enfim, existe um videogame, um jogo que se chama Turning Point, e ele explora essa possibilidade, entendeu? É legal pra caramba. Ele explora a possibilidade da guerra ter se estendido até a década de 50 e uma suposta invasão já do continente americano, uma vez que essa tática foi utilizada. É bem interessante, uma possibilidade trabalhada. Basicamente, se os norte-americanos tivessem demorado um pouquinho mais para entrar na guerra, muito provavelmente Hitler tinha vencido a guerra, né? Olha, a Inglaterra primeiro era... Porque muito na época que eles estavam... Que a Inglaterra foi... Então, mas na época que eles estavam entraram na guerra, os alemães já tinham tecnologia muito de ponta. Tanto é que os cientistas, a maioria dos cientistas que estavam produzindo ou estavam fazendo estudos da reação nuclear vieram da Alemanha e vieram da Itália, né? Fermi, Oppenheimer, é tudo esse pessoalzinho aí. Einstein. Não, o Einstein fugiu bem antes, né? Mas era judeu, né? É, mas o Einstein fugiu antes. O Einstein fugiu em 1905, por aí. Ele já estava nos Estados Unidos, já. Interessante notar que ele tem participação, né? Tem, ele foi um dos grandes, né? Mas os grandes caras que desenvolveram mesmo, tipo, se eles tivessem esperado mais um mês para entrar na guerra, muito provavelmente a Alemanha... Porque eles já tinham disponível a tecnologia jato, que surgiu só em 1960, depois já tinha os mísseis que os norte-americanos conseguiram só depois da década de 60, com o estudo dos propulsores e o tipo de propulsor que eles utilizavam e o tipo de combustível que eles utilizavam no foguete. Então, o que houve na época do final da Segunda Guerra é que os russos ficaram com os técnicos que desenvolviam os projetos e os americanos ficavam com as cabeças, com os professores, etc. Então, por isso que houve depois a Guerra Fria, os caras, né? A Rússia demorou mais para entrar na guerra na tecnologia, porque os técnicos, eles sabiam fazer, mas eles não sabiam o que era para pensar. E os caras, os que pensavam, foram para os Estados Unidos. Tanto é que eles conseguiram primeiro os foguetes, etc, etc. É como aconteceu aí, que a gente viu aí, depois na época da Guerra Fria, míssil atômico, veículos tripulados, ônibus espaciais, etc. Tem muito a ver com a própria Guerra Fria, né? Interessante a gente falar do aspecto cultural também, né? Que a influência que os norte-americanos na cultura de massa aqui no Brasil. É, né? Eu vi os meninos também, porque a pergunta foi direcionada para ele, né? Basicamente, assim, que o Sérgio acabou de falar que os nazistas, eles influenciavam praticamente o mundo todo. Uhum. O que você acha que eles influenciaram aqui no Brasil com relação à nossa cultura daquela época e a cultura no mundo? É só você... Por exemplo, o que se fazia naquela época aqui no Brasil? Como era o Brasil naquela época, culturalmente falando? Governo do Getúlio Vargas, né? E era o que tipo de governo? Era nacionalista, um governo nacionalista. O Getúlio Vargas, até todo mundo sabe, era fascista, né? Então, pode ter uma coisa aí. E o tipo de governo que o Getúlio exercia aqui no Brasil? Ele é meio pragmático, né? Do lado que o Francisco Ele não tinha dado golpe, ele não estava funcionando como um ditador aqui no Brasil? Sim, Estado Novo, perdeu de 37. Estava como um ditador. De inspiração claramente fascista. E sim, existiu aqui, né, até o que deixei, acabei de citar, o próprio integralismo recebia claras influências, né, das fascistas. O Plínio Salgado, né? Era um claro admirador deles. Então existe essa possibilidade de ter conquistado por outro lado. A questão que você citou aí, né, da entrada dos Estados Unidos, lembra que a guerra mesmo que os Estados Unidos travou foi uma guerra Foi uma guerra no Pacífico, tá? A participação dele no quadro da Europa foi importante? Foi, mas a vitória sobre o nazismo, Clésio, né, é uma vitória da União Soviética. É, mas eu vi na, eu vi até na internet então, que... Bem, fica bem claro, desculpa, Sérgio. Desculpa, Will. Fica bem claro isso, porque como você disse no começo do nosso programa, os norte-americanos colocam que foram eles que fizeram tudo. Eles são os grandes heróis do mundo. Né? Na realidade não é bem assim. Agora a gente está começando, né? Esse assunto dá muito medo. Dá, mas como dá mais assunto e nós estamos terminando o programa, vamos continuar esse papo, né, na próxima semana. Isso é legal, né? Muito bom. Eu acho que tem ainda assunto para mais um programa. Certo, pessoal? Concorda? Lógico. Então nós estamos agora, estamos agradecendo, né, a audiência dos nossos ouvintes aí. Convocando para que você esteja conosco na próxima semana, aqui convocando aqui pela Rádio Scar 95,3. Escute diferente.